Aleluia. Vamos então fazer a nossa confissão agora. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Digam todos glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque Ele é bom eternamente. Ele disse isso e Ele é o que Ele disse que Ele é. Então, nós precisamos entender que o louvor muda a vida de uma pessoa. A circunstância, eu quero dizer. Porque nós temos na Bíblia inúmeros testemunhos, né, da prática do louvor e da adoração que fizeram verdadeiros milagres. Um deles é o de uma das vezes, né, que Paulo foi preso e acorrentado, ele e Silas. Gente, não tinha como sair de lá, né, com a maior segurança, isolado lá, né, num lugar horrível. E o louvor e a adoração que ele fazia o libertou. Deus abriu as portas do cárcere, derrubou as correntes. Gente, foi um bafafá lá dentro. Porque o carcereiro ia se matar. Porque o que você fez que você deixou o cara fugir? Você não serve para nada. Ele ficou amedrontado, ficou apavorado. Daí ele disse, não precisa se apavorar, porque nós não vamos sair daqui. Mas eles todos foram salvos. Veja só o que aconteceu. Não só Jesus trouxe essa libertação para Paulo e Silas, mas ainda, gente, toda a prisão, todos foram salvos, porque eles viram o poder de Deus. Então, quem quer milagre, quem quer sair do buraco que está, da condição de vida que está, tem que começar a adorar a Deus. Louvar o Senhor. Ai, mas eu não estou sentindo nada. Gente, as práticas espirituais, quando você ainda não rompeu aquele véu carnal, é realmente complicado, porque a alma não quer. Veja que você tem uma parte dentro de você que é contra Deus. Então não adianta pôr a culpa no diabo, no vizinho, na condição do país, nesse, naquele, ou sei lá, alguém em casa, ou, enfim, não adianta colocar desculpas e culpa em cima das pessoas, sendo que tem uma parte dentro de nós que não aceita Deus. Então essa é a nossa guerra, porque o diabo já foi derrotado. O diabo já foi destruído. Acontece que ele vem com enganos e ele age nessa área onde ele dominou a vida inteira, até que a gente aceitou Jesus. Tudo bem, nós aceitamos Jesus, o nosso espírito nasceu de novo. Eu tenho condição de adorar a Deus agora. Vai falar para um ímpio aí na rua para ele adorar a Deus. Que é isso? Eu nem sei o que é isso. Adorar a Deus, sabe? Ele não tem noção, não sabe, não consegue, nem se quiser, não consegue nem falar o nome de Jesus. Fala de uma maneira muito estranha, quem não está salvo, veja o jeito que eles falam o nome de Jesus, é muito esquisito. A pessoa não está salva, não é esse tom de amor, porque esse nome é maravilhoso, ele sai da gente com uma forma muito doce, né? Um poder, é um amor, enfim, que a gente tem por ele, que nós falamos de uma maneira diferente de quem não é salvo. Você pode começar a observar isso. Quem não está salvo pronuncia de uma maneira horrível o nome de Jesus, porque é o diabo e ele não consegue nem falar esse nome. Tá certo? Então, existe uma área dentro de nós, que é o Espírito, que nasceu de novo. Você pode adorar a Deus. Agora, a sua alma não quer. Então, a sua alma só quer coisa que é de novidade, que, sabe, que te dá, assim, alguma alegria momentânea, um prazer momentâneo. A alma é isso. Então, ela, o que ela faz? Ela traz um peso para o seu corpo, porque é a mente, ela domina você. Então, os seus braços ficam pesados, a cabeça. E olha, é uma coisa tão horrível, que se você deitar, você não dorme, você não cochila, você não faz nada. Para você ver que é um diabo. É diabo dominando. Porque se fosse lá para deitar e dormir, levantar... Ai, que descanso. Não, é só para você não orar, você percebe? Então, nós precisamos dar um jeito nessa área da nossa vida. Porque nem é o diabo que está acabando conosco. Somos nós mesmos. Por isso que nós vamos passar diante de Deus e apresentar o que nós fomos aqui na Terra. Porque a salvação Ele trouxe e deu. Por que você não fez? Não adianta desculpa. Ah, porque não tem desculpa. Você tem que conhecer quem você é em Cristo Jesus. Você tem que saber que existe uma autoridade que Deus te deu sobre todo o mal. E você é que tem que exercer. Aleluia. A gente já viu o Kenneth em todos os ensinos que ele dá nesses 1000 livros que ele tem, não é? De que ele... Ai, Jesus, você não vai mandar esse diabo embora. Jesus veio lá e falou assim, não. Como você não vai mandar ele embora? Eu já acabei com ele lá, agora é obrigação sua. Manda ele embora. Se você não mandar, ele vai ficar aí o resto da sua vida te atormentando. Ele falou assim para o Kenneth, dentro da igreja. Ele falou assim, mas Jesus, você não manda? Olha esse diabo aqui. E Jesus falou assim, eu não vou mandar diabo nenhum embora. Não é engraçado Jesus falar isso? Eu não vou mandar diabo nenhum embora. E pois é assim. Ele não vai mandar diabo da nossa vida embora, Jesus. Não vai. Nós que vamos ter que dar um chega. Tá, então isso daí, gente, batalha é complicado, é cansativo. Você acha que o soldado tá lá na guerra tudo, né, tomando uísque, dançando, mandando selfie, né, pra esposa em casa? Gente, ele tá numa... sofrendo, batalha, cansativo aquilo, porque é dia e noite. Você não sabe a hora que o inimigo vai atacar mais, às vezes é bombardeio a noite inteira. Às vezes eles estão na tua frente porque é escuro e você tem que ficar lutando, guerreando. Então a vida espiritual é igual. Se você não guerrear, você já perdeu. Porque Deus não vai poder fazer nada. Então às vezes a gente quer que o outro soldado fique dando tiros no nosso lugar. Mas tem, se eu não me defender, tem hora que uma bala vem e me pega. Vocês estão acompanhando? Você tem que fazer alguma coisa por você. Agora, antigamente a gente não sabia disso, então eu ficava lá sentado, né, em berço esplêndido, né? E o diabo só levando vantagem, porque nós dávamos a condição para ele, não sabíamos fazer nada, porque não tínhamos esse ensino, e a religião não ensina isso. A religião faz você sofrer uma coisa que Jesus já sofreu. Tá? Então, é muito sacana isso. Isso é coisa do diabo. Então veja que o louvor, ele traz libertação. Amém. Nós já trouxemos ensino aqui, tem a carta sobre isso, de que eu escrevi, sobre a importância do louvor, da adoração, e a própria palavra diz, né, que o louvor, ele cala a boca do inimigo, do diabo. A adoração. O diabo perde total força, ele não pode vencer. Ele é um derrotado. Eu é que tenho que entrar num lugar da vitória. Mas isso requer mudança de vida. Eu não posso adorar o mundo e Deus. Não dá. Eu não posso amar o mundo e Deus. Não dá. Porque são duas coisas distintas. É igual luz e trevas. Não combina. A hora que a luz chega, as trevas vão embora. Então é a mesma coisa. Adorar a Deus. Eu não posso adorar a Deus e ficar com o pé lá no mundo. E ficar com aquelas coisas que ainda, no mundo, queira você entender o seguinte, é você não tomar providência alguma pela sua vida espiritual. Porque tudo que acontece na nossa vida vem do espiritual, do invisível. Tá? Existe Deus e o diabo nesse invisível. Tá? E é bom que a gente nem veja o diabo, porque não é nada agradável, não é legal. Deus me livre, eu não estou a fim de ver diabo. É muito chato, é horrível, tá? Então, nós sentimos a presença dele. Porque quando as coisas não estão boas, você sente que é ele. Tipo assim, gente, você estava tão bem, de repente, ai, começa a dar um negócio, dá um mal-estar, dá um, tudo, mudou a coisa. Então, é um ataque. Às vezes, uma conversa de alguém, né, gente? Do nada... Já mudou tudo o tom e tal. Então, ele está presente, ele está tentando destruir a paz, destruir aquilo que Deus já nos deu. Vocês estão acompanhando? Então, não adianta. Gente, nós oramos, pedimos a Deus as bênçãos e tudo mais. Mas tem coisas que nós precisamos mudar, senão nós não vamos conseguir. É aí que está o engano do diabo. A pior coisa do diabo é o engano. Por isso que o pastor David, logo que ele começou a vir aqui em Alphaville, ele dizia que o pior diabo que o inferno tem é o diabo da religião, porque é um engano. Esse diabo, ele diz, sai do inferno, vem, mata e leva para o inferno. Porque se você está numa religião, quer dizer, doutrina errada, você está fora de Jesus. Perde até a salvação. Depende do que você está enfocando, buscando. Né? De repente é uma super idolatria, não é nem Jesus. Então, o engano é uma coisa muito séria. E quem está enganado não sabe. É tipo o ingênuo, sabe? Assim, o ingênuo. Então, mas nós não podemos ser ingênuos. Porque já está na hora de sermos maduros espiritualmente, ter maturidade, porque já estamos na fase adulta, não tem como, já aceitamos Jesus há anos. Tá? Quando é que nós somos bebês espiritualmente? Quando a gente aceitou, naquela hora, a gente passou um pouquinho, já vai sendo para... Não pode mais ficar naquele bebê, naquela condição de bebê, que não ataca, não faz nada, não sabe nada. Então, nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, tem que ler. Você tem força para ler a Bíblia? Me diz. Não, me responde, mas lá com você fazendo uma... Você tem força para ler a palavra de Deus? Veja isso. Do que você está se alimentando? Tá? Então, é por aí. Como que você vai querer vencer o inimigo se você nem tem o alimento aí dentro de você? Para fortalecer o seu espírito. Porque se o seu espírito não estiver forte, a sua alma está fraca. Se o seu espírito estiver forte, quer dizer, a sua alma está forte, te dominando, e o espírito fraco. É o contrário, quando o seu espírito está forte, a alma fica fraca. Se o seu espírito está forte, a alma fica fraca. Então ela não pode mais te enganar. Ela tem que ser submissa. A alma, ela tem que ser mandada. Ela não pode mandar em nada. E ela é sua. Você é que tem responsabilidade por ela. Gente, diante da sociedade, não é você que paga pelos seus atos? Você não pode pôr ninguém no seu lugar. Diga isso. Você tem uma identidade na sociedade, não tem? Você é responsável. Você até evita fazer certas coisas que você sabe que vai ser mal para a sua identidade, ou não? Então, espiritualmente é a mesma coisa. Se você não exercer o que é do seu direito, você vai ficar mal. Você vai ficar mal, você vai passar mal. Porque o diabo vai derrotar, vai vir te derrotar, vai acabar com você. Então, não seja mais ingênuo. Você tem que fazer alguma coisa para a sua alma te ajudar. Colaborar com a sua vida espiritual. Ela não ama Jesus, a sua alma. Ela odeia Jesus. Ela é falsa, mentirosa. A sua alma está totalmente na condição da emoção, do intelecto e da sua vontade carnal. Então você não pode vencer diabo nenhum, porque essa é a condição do diabo. Então você tem que crescer espiritualmente. Ah, eu não gosto. Tipo, ah, eu não vou fazer isso porque eu não me sinto bem, não vou fazer aquilo. Põe essa alma, eu quero ver se você vai ter xilique, alma. Você vai fazer, sim, senhora. Ai, vou desmaiar. Desmaia, quando voltar, continua. É igual criança birrenta. Exatamente igual a alma. Ela dá xilique. Começa a tremer, vira o olho para cima. Começa, sabe, gente, ter espasmos. Cai, faz coisas, começa a babar. Fica amarelo, fica vermelho. Ela está te enganando, dizendo que você vai morrer, dizendo que não vai ter jeito. Isso é a alma. Por isso que você tem que alimentar o seu espírito com a palavra. Porque aí o seu espírito vem auxílio à sua alma. É do nosso espírito é que vem a liderança para a nossa vida, porque agora nós nascemos de novo. É diferente de quando nós éramos ímpios, sem Deus. Não éramos reconhecidos por Deus, não podíamos exercer nada de Deus. Agora, nós nascemos de novo, nós temos o Espírito Santo aqui. Nós temos a natureza de Deus. Então, nós não podemos viver na natureza caída do pecado, do diabo, como a gente vivia antes. E a alma quer isso. Ela não acredita que Deus é. A alma, ela não acredita, ela não aceita, ela põe questionamentos. Então você tem que começar a orar, adorar, porque é o seu espírito que vai dominar e não a alma. Ela pode falar o que quiser, mas o Espírito está acima dela. Sufoca ela. Em vez dela sufocar o seu espírito. Tá? Onde a vida de Deus está? A vida de Deus está no seu espírito, não na sua alma. A sua alma não nasceu de novo, não está salva ainda. Por isso que ela tem que ser renovada. A sua alma é sua, não é de ninguém. Por isso que Pedro fala, olha, cuidado. Você tem que tomar cuidado com a sua alma para que ela seja salva. Não pensa, tem cada doutrina por aí que a alma, o espírito está salvo. A alma não tem importância, ela foi para o inferno, mas é você. Como é que vai rachar no meio? Não existe isso. Nós somos feitos de três coisas, espírito, alma e corpo. É um conjunto. Não fica isso separado. Nós vamos tomar um corpo espiritual quando a gente for embora para outra, né, dimensão. Mas agora é esse corpo físico. Tá? Esse corpo físico, eles têm uma durabilidade. Garantia. Só por um tempo. Acabou a validade. Ela pifa, que é o corpo. Aí nós vamos tomar um corpo espiritual. Mas a alma, queridinhos, elas têm que estar vivendo aqui na Terra como salva. Vocês estão acompanhando isso? A alma tem que viver como salva. Não adianta você sair daqui e ser a mesmíssima pessoa de antigamente que você nem aceitou Jesus. Você tem que tomar cuidado com essa área da sua vida porque é benefício para você. Você vai vencer todas que o diabo lançar. Tá? E no dia da adversidade, você vai ter a força de Deus para vencer a adversidade e sair ileso. Deus não mente, ele está falando isso. O religioso não faz nada. Nada. O religioso fala que ama Jesus e está morrendo ali no chão sem derrotar o diabo, que já foi derrotado. Estão acompanhando? Aceita todos os chiliques da alma e do corpo. Gente, porque nós já estudamos aqui que o nosso corpo, ele não tem entendimento, ele não tem expressão, ele não tem nada. O nosso corpo é mandado pela alma. Tudo que você sente no seu físico vem de uma reação da sua alma. Porque o corpo, ele não pensa, ele não fala, ele não dá ordens, ele vem da alma. Porque é ela que busca os vícios, o pecado. Então, nós temos que colocar a alma na palavra de Deus como se ela fosse santa. Ela não é, mas como se fosse. Ela tem que agir como? Pensar como? Vocês estão acompanhando? Sim. Pô, legal, então bacana. Vou lá em casa. Ai, mas é tão difícil. É difícil mesmo. Não estou falando que é fácil. Pois faz todo mundo que nasceu de novo, já pá, já dava um descarte nisso, beleza. Estava todo mundo já reinando com Cristo Jesus aqui. Mas nós temos que vencer isso ainda. Por enquanto é assim. Enquanto Jesus não voltar, vai ser assim. Então, veja. Então, nós não estamos fazendo assim, tipo, ai, Jesus, que nota que o Senhor me deu hoje, porque eu orei bastante. Eu acertei isso. Eu fui... Jesus não está dando nota nenhuma. Foi bom para você. Jesus não está dando nota nenhuma. Nunca. Ele se aproxima quando você está clamando por Ele, adorando, buscando a palavra. Então, Ele vem em auxílio. Senão ele não pode, porque se eu estou no nível da alma, ele não pode fazer nada, ele não faz nada. Nada, Deus não faz nada, porque ele já fez tudo. Então, meus irmãos, vocês têm que entender, peraí, que situação na sua vida que você quer que mude? Não tem uma situação? Todo mundo tem. Então, paga o preço de ficar adorando a Deus, como se isso fosse a morte, né? Para a carne é. Para a parte carnal é morte, porque ela não quer adorar a Deus. Mas, escuta, é uma morte benéfica, tá? Que traz depois alegria, prazer, sucesso, vitória, enfim. E segurança, tudo que é de Deus. Então, Paulo, passando uma situação horrível, ele ficou adorando a Deus. De noite, meia-noite, todos os prisioneiros ficaram ouvindo, porque era escuro, tudo apagado, tudo escuro. E ele adorando, em vez dele estar lá, aí Jesus, tá vendo? Eu fui lá, né? Orei por aquela moça, em teu nome ela foi liberta do diabo. E olha o que aconteceu, eu fiquei preso. Antes ela ficasse pro resto da vida preso, fosse pro inferno, porque ela era adivinha, lia sorte. E estava lá com o espírito maligno de ler vida dos outros, de adivinho, não sei o quê. Era isso que ele ficava falando? A Bíblia diz que não, ele ficou adorando a Deus. Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te agradeço porque eu estou aqui para o seu plano ser cumprido na minha vida. Te dou toda a honra e toda a glória porque você está cumprindo em mim o seu plano. Te adoramos e te louvamos, o Deus que não mente, o Deus que era, é e sempre será. Te agradecemos, te damos graças, louvores, te exaltamos o teu nome porque é santo e poderoso. Gente, foi isso que eles fizeram na hora da dor. Porque se nós começarmos a adorar a Deus na hora da dor, a dor vai embora. Ela muda. Você que tem que fazer alguma coisa. Você fica, só segue a alma. Tem um dia que nada vai fazer você feliz. Nada. Nem que você esteja no melhor lugar, nem que você tenha a melhor coisa, não vai. Porque só quem enche esse lugar nosso é Deus. Que quer ser feliz. Porque só Ele traz a alegria verdadeira. Então é por isso que Jesus falou, olha, se você não me amar mais do que os seus parentes, todos, você não pode ser meu discípulo. Esse negócio de amar a Jesus mais do que todos os parentes e tal, quer dizer, você não vai resolver o problema de parente nenhum seu. Nós já estamos careca em saber isso, né? Porque tudo já foi feito, não foi? Tudo, você até investiu, você foi atrás, você tentou, você fez, você carregou no colo, você chamou outro, você resolveu? Não, digam todos não. Não. Não, não resolveu. Pois é, não vai resolver. Mas Jesus falou que tem solução. Se você amar Jesus mais do que você ama a sua família, como que é esse amor pela família? Que você quer ser o Deus de todos. Fazendo isso, fazendo aquilo, em vez de você ficar fazendo isso, aquilo, indo lá, fica na presença de Deus, orando, louvando, adorando. Ele vai lá, aí ele vai lá. Não tem ninguém que possa cuidar dos nossos familiares mais do que o Senhor Jesus. Não existe, só Ele. Mas veja o engano da religião. Estão acompanhando? Amém. Então o louvor é importantíssimo. Não fique na presença de Deus, de Jesus, que é o Rei. Gente, displicentemente. Sabe assim? Indiferente. Tá nem aí. O que que você quer receber de Deus? Depende de você. Como que você age com Ele? Se for verdadeiro, o seu coração, o seu louvor, você está com tudo. Deus faz tudo. Vai depender de você. Então, que nesse ano de 2016, que estamos assim, no início, estamos chegando, que você faça um propósito de buscar esse Deus. Que você faça um propósito de buscar esse Deus todos os dias, pelo menos 15 minutos. Vai mudar a sua vida completamente. Aleluia. Mas não pode falhar. Não falte nenhum dia, porque Ele vai estar lá te esperando. Mas não é para ficar falando abobrinha nesses 15 minutos. Não é para falar abobrinha. Adore a Deus. Diga o quanto você o ama. O quanto Ele é Deus e Senhor da sua vida para cuidar da sua família, dos seus negócios, da sua casa, enfim, do que você precisa, do seu amanhã, do seu futuro. E ora, pelo menos 5 minutos em línguas. Você acha que Deus não fez alguma coisa com você? Ele fez. Ele fez porque você deu chance. Não viva sem essa cobertura de Deus. O povo só quer a cobertura da igreja, do não sei de quem, do não sei, vocês conhecem isso. Gente, eu recebo mil aconselhamentos sobre isso. Quem quer minha cobertura? Se não for Deus, você está frito. Vai confiar em cobertura? Fica aí um tal de cobertura. Você está pensando que o outro está te cobrindo? Ele não, nem ele está coberto. Ele não está orando, ele não está se santificando, ele não está fazendo nada do plano de Deus e ainda fica impondo essa obrigação para as pessoas. Isso é demais. Ah, isso não dá. Sabe, só exigência e não faz nada. A exigência é individual, meus irmãos. Tanto para o pastor quanto para as ovelhas. É individual. Se o pastor não estiver orando nada, você tem que estar, meu filho. Você está frito. Se você vai ficar esperando da oração do pastor, que nem está orando. Porque oração, ai Deus, cuida agora da minha igreja. E sai, pega a mala e vai. entra numa igreja e sai, vai para outra, e fica pregando, e fica viajando, e fica andando, e fica em festa. Que hora que essa gente ora, hein? Me diga. Eu mesmo não sei, porque eu já tinha morrido no meio do caminho, porque não dá. Não sei como é que eu aguento. Porque se você está dando espiritualmente coisas, alimentando as pessoas, você fica cansado. As suas energias saem de você. E não é dormir que recupera, é oração. Conforme você vai adorando a Deus, orando em línguas, lendo a palavra, você vai recuperando força. A sua alma vai se aquietando e recebendo do equilíbrio do seu espírito. Eu não sei como é que esse povo viaja, né? Para cima e para baixo. Então, debaixo de que cobertura esse povo está? Veja o que, que é engano, gente. Vocês estão acompanhando? Você tem que estar debaixo da cobertura do Espírito Santo. Aí não vai ter erro algum. Por isso você ora, Deus vai cuidar de você, da sua casa. Porque o diabo é ladrão, Jesus já falou. O ladrão não fala que dia que ele vem, nem que horas. Ninguém espera, porque se esperasse, punha tranca agora. Né, queridos? Então nós estamos assim, olha, chegando no ano novo. Chegamos, estamos com as malas na mão ainda, não deu para pôr no chão. Então nós temos que buscar este momento com Deus. Nós temos que estar debaixo dessa cobertura de Deus, orando para Ele nos guardar, porque nós estamos orando para o mês que vem, para a semana que vem, mês que vem, daqui 6 meses, para o fim do ano. Não brinca, nós não podemos brincar, porque o diabo, ele não vai falar que dia que ele vai atacar. Ele é maligno e perverso. Então a adoração é importantíssima. O louvor é importantíssimo. Mesmo que você não esteja sentindo nada. Como que você não está sentindo nada? Faz favor, vai, não vem com essa. Você pode não querer, mas você falar: Jesus, eu te amo. Sai alguma coisa de dentro de você. Jesus, eu te adoro. Eu te exalto, Jesus. Você é o meu Deus. É a tua mente que sai de sintonia com o Espírito. Fala a verdade. Porque se você trouxer ela, ela... É mesmo, é mesmo. Ai, Jesus, eu te amo, eu te adoro. Você é minha força, você é meu guarda. Você está agindo. Acompanhou, queridos? Amém. É isso que é. Deus não vai nos deixar. Ele disse que não vai nos abandonar. Então, nós precisamos dessa comunhão com Deus. É importantíssimo. Se você fizer todos os dias, da mesma maneira que você escova os dentes, que você toma banho, se você fizer isso como um hábito, porque oração tem que ser hábito, 15 minutos a sua vida vai mudar. O diabo não vai ter... Ai, mas eu fui orar e eu caí da cama. Ai, levanta. E daí? Levanta, minha filha. Não tem desculpa. Ai, mas eu fui orar, daí que eu fiquei passando muito mal. É, quase que eu morri, uma coisa apertou minha garganta. É, mas você não morreu, você está aqui. Exerça a autoridade. Porque o diabo, ele faz coisa. É só você falar, não aceito. Começa a falar mais alto do que ele. Deus vem em teu socorro. Deus vem em teu socorro. Você não quis experimentar ainda. Que Deus vem em teu socorro. Quando eu me converti, aí eu tinha lá um chilique, assim, eu ficava com medo, aí ficava... Daí minha mãe foi visitar minha prima, Marinês, e ela... Ah, então a gente vai lá orar, né, para minhas filhas, que minha mãe, ela não tá querendo, não. Por quê? Ah, ela disse que passa mal, que não sei o quê. Ah, ela passa mal? Então Jesus vai aparecer para ela. A minha mãe veio e falou assim, ó, disse que Jesus vai aparecer para você. Eu fiquei com medo, Jesus. Eu falei, ah, não, Senhor, eu te adoro, eu te louvo. Bom, eu devia de aceitar, né, gente? Mas eu estava com medo de Deus e todo mundo, veja o ataque do diabo que era. Que eu nem conhecia esse amor de Jesus. Eu nem sabia. Vivia enganado com o diabo. Quando falou que Jesus ia aparecer, aí que eu fui orar mais seriamente. Não, eu vou orar e eu não quero saber nada disso aqui. Ó, quero... gente, Deus chega lá no diabo, acabou. Escuta, se enfrenta, vai, faz favor. Que patifaria é essa? Coisa da alma, do diabo, para tirar você de Deus. Ninguém vai morrer antes da hora, nem pensa, tá? Não é chilique que mata os outros, não. É isso aí, é falta de vontade de andar com Deus. E por que se você nasceu de novo? Por que você não quer? Ah, não tem desculpa, não. Por favor, vai. Não vem que o diabo não é mais do que a sua salvação. Você tem algo maior aí dentro de você, que é a natureza de Cristo Jesus. Quer ficar andando com o diabo nos enganos dele? É isso que você quer? Andar com o diabo? Você não precisa ver a cara dele, você pode andar com ele. Pra quê? Ah, tenha dó. Não deixa ele mais dominar a sua vida. Amém? Amém. Então já acabamos a pregação. Já valeu, né, querido? Mas isso foi só uma introdução. Introdução 1. Agora nós vamos para a introdução 2. Olha esse livro aqui, ó, da Marilyn Hick, Anjos ao Redor, Ministério dos Anjos nos Dias de Hoje. Esse livro é bacana, porque, gente, já teve uma fase aí, negócio de anjo. Tinha até estatuinha de anjo, né, que punha nas paredes, não sei aonde. Ai, ai, ai. Coisa da nova era. E aí era anjo Miguel, anjo Gabriel, anjo qualquer um nome que você quiser. Eles punham tudo. Gente, mas estava um bafafá de anjos que a nova era inventou. Não é nada daquilo. O que ela vai estar ensinando aqui é da Bíblia, que fala dos anjos verdadeiros. Eles existem. Olha, atenção. Anjo não é empregado de ninguém. Tem muita gente. Anjo, vai lá. Anjo, vem aqui. Epa. Não é assim também. Tá? Então, anjo não é empregadinho de ninguém. Os anjos... E também, você não vai ter, de qualquer jeito, assim, tipo... como um escravo seu, né? Que ele vem e fica o seu guarda e não vai acontecer nada. Você põe ele lá como guarda de alguém da tua casa. Isso também não é assim. Ai, anjo da guarda agora, cuida. Eita, não é assim. Que moleza, minha vida. Veja, né? Para que estes anjos estejam acampados ao nosso redor, como a Bíblia diz, e não mente, é verdade, porque eles são os fiéis ministros de Deus, que saem através das ordens do Senhor igual um relâmpago. Deus falou, vai, eles já estão lá. Eles são obedientes ao extremo, porque o serviço deles é obedecer a Deus para vir fazer o que Deus manda. E como que esses anjos são liberados? São liberados através de muita oração. Ah, não é escravinho, não. Vai lá, anjo da guarda, PP. Não é. Tá? Então, não é deste jeito que anjos estão indo acampar ao redor das pessoas. Então, ela vai explicar bem sobre isso. Os anjos, eles existem, eles vêm para ajudar, para guardar, mas é através de muita oração. Você está realmente em oração, Deus manda anjos. Valeu. Ai, anjinho da guarda. Oh, que moleza, né, gente? Aí já tem anjinho pequeno, anjo médio, anjo grande. Tem nada disso, né? Que lá no céu tem anjinho de asinha. Isso também não existe. Anjo é guerreiro, minha filha. Anjo é uma força, um poder de Deus. Então não pode ser angico, né? Ai, a criança morreu, é anjinho lá no céu. Ah, por favor, vai. Gente, ó, você lê bastante a Bíblia. Para com essas bobeiras. Agora, esse da Joyce Meyer aqui, ó. Se não fosse pela graça de Deus, nós não iríamos estar aqui. Porque tem doutrina errada dizendo que a graça de Deus cobre pecado, né? Ai, coitado. Ai, que... Ele aceitou Jesus. Lembra aquele dia, veio aqui? Aceitou Jesus. Mas onde ele está agora? Lá no pecado de antes. Perdeu a salvação. Tá? Então, a graça de Deus é o poder dele liberado para trazer as bênçãos para as nossas vidas. Tá? Então, isso acontece através da oração também. Então, a gente precisa saber bem o que é graça, né? Ah, eu recebi uma graça. Não existe isso, recebi uma graça. Vê o quanto que a pessoa conhece a Bíblia, né? Recebi uma graça. Não tem? Não existe isso. Amém? Bom, eu vou tentar aqui mostrar... Na palavra de Deus, gente, um assunto que precisa ser, assim, é bom ser esclarecido, porque até as pessoas também, às vezes, mandam e-mail, querem saber por que Paulo falou para Timóteo que é para ele beber vinho, que ele não estava passando bem. Então, as pessoas, elas querem tomar alguma coisa, alguma bebida alcoólica, ou sei lá, a pessoa quer tomar um copo de vinho todo dia. Então, existe muita coisa dentro da igreja, assim, uns dizem que é pecado, outros dizem que não, depende da sociedade cristã onde está, é muito pecado, outros lugares pode, não ter importância, são outras coisas que eles determinam que é pecado. Então, nós precisamos examinar bem isso na Bíblia para saber se beber vinho é pecado ou não. Então, vamos abrir a nossa Bíblia em 2 Coríntios. Abre aí. É bom a gente ver isso aí, porque nessa época de fim de ano, o pessoal gosta, né, de tomar uns pilhaquinhos. Mas, gente, olha, a Bíblia fala que pilhaque não pode. Tá certo? Nós só queremos saber se tomar um vinho é pecado ou não. Porque nós precisamos estar dentro da palavra de Deus para não haver confusão. Tá? Porque tem muitas denominações que abominam e falam que já perdeu a salvação, sendo que a própria liderança está bebendo bastante. Né? As garrafas ficam embaixo da mesa, ninguém vê. Mas os copos já foram todos esvaziados. Ok? Existe verdade, existe isso. Então veja, 2 Coríntios capítulo 6. Vê lá. Versículos 14 e 15. Achou aí? Amém. Então, olha. Não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia, versículo 15, entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Quer dizer, luz e trevas não tem comunhão alguma. E uma coisa que as pessoas nem leem direito a Bíblia para poder entender o que foi realmente a vida de Jesus aqui na Terra, porque nós sabemos, lendo o Evangelho de João, Jesus diz que ele tem a vida do Pai, que ele veio aqui com a vida do Pai. Vocês sabem, nós já mostramos várias vezes isso aqui. Portanto, Jesus nasceu com a vida do Pai, porque o Pai de Jesus é Deus, não é José. Nós sabemos disso. Maria só foi usada para gerá-lo dentro dela, porque tinha que ser assim, para nascer uma forma humana. Mas, né, toda a divindade dele veio do Pai, tá? E a natureza dele, toda santa, veio do Pai. Então, ele tinha a vida do Pai. É por isso que Jesus não pôde se casar com ninguém, porque não tinha nenhuma mulher com a vida do Pai aqui na Terra. Porque ele foi um homem como qualquer outro. Amém? Mas ele foi o único homem que nasceu espiritualmente vivo desde que Adão caiu, pecou. Vocês estão sintonizando isso, que a gente já tem falado bastante. Estão me acompanhando? Então, com relação a esta passagem, eu quis encaixar isso aqui de Jesus. Por isso, ele com a natureza de Deus, porque teve gente que diz que Maria Madalena foi mulher dele, que é apaixonado. Tem mil gente inventando coisa por aí. Mas ele nunca casou. Pode ser que ele tenha sido tentado, porque na forma humana a Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Mas ele não cedeu a nada. Nunca. Então o diabo tentou tudo. Pode ter tentado ele com uma forte emoção de paixão, alguma coisa. Pode ser, mas ele nunca entrou nessa. Ele nunca se casou, porque ele nunca, não existia nenhuma mulher com a natureza do Pai. Por isso que aqui está dizendo que a harmonia entre Cristo e o maligno, ou que união do crente com o incrédulo. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, gente, é sério esse negócio de casamento, né? A pessoa nasceu de novo e vai procurar uma pessoa lá fora, no mundo, sem natureza de Deus para casar. Complicado, hein? Vai dar bode. Não pensa que vai conseguir converter. Não vai. Ah, mas, já estava casado. Achou um. Já estava casado. E um dos cônjuges se converte, é diferente. Agora, a pessoa já é nascida de novo. Vai pegar um lá, ou esposo ou marido, que não é nascido de novo. Não tem comunhão. Vai dar encrenca. Não está certo. Bom, então, com relação a isso, nós precisamos ter todo esse conceito em mente para nós sabermos se beber vinho é pecado ou não. Então, vamos para Colossenses, capítulo 2, versículos 6 e 7. Então, meus queridos, luz e trevas não têm comunhão, ok? Colossenses 2. Vejam só, Colossenses 2, versículos 6 e 7. Olha aqui. Mais para frente um pouquinho, já está a carta aos Colossenses, achou? Tá. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele. Nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graça. Quando ele diz aqui no versículo 7, nele radicados, quer dizer que nós temos que ter a raiz nele. Estão me acompanhando? Porque nós nascemos dele. Então, a nossa raiz agora é Jesus. Isso é que tem que ser o alicerce e a base da nossa vida. Jesus. Não o que as pessoas fazem ou o que era a nossa vida antes de nascermos de novo. Por quê? Se nós, uma planta, aonde você planta ela, ela vai criar raiz lá, ok? Nós aceitamos Jesus, portanto, a vida dele está em nós. Então, agora, tudo que vai sair da nossa vida tem que vir desta raiz, que é Jesus. Então, existem escolhas para nós, não se esqueçam. Deus nos deu uma condição de escolha do que nós vamos ser. Nós podemos ser melhores, mais com ele, ou não sermos nada e ficarmos aí na periferia do reino de Deus, porque nós não optamos. Então, existe uma condição de escolha. Tipo, se você plantou a árvore, uma flor, ela criou raiz ali, mas você corta a flor e coloca ela aqui no vaso. E uma vez que você coloca a flor ali no vaso, ela não tem mais opção de escolher, ela vai ficar ali. Ela não vai acontecer mais nada com ela. Vocês estão acompanhando? Então, você é que tem que decidir que você vai dar um passo a mais na fé em Cristo Jesus, buscar Cristo Jesus. Depende de você. Tá? Então, é isso que ele está falando aqui no versículo 6 e 7. Exatamente isso. Então, veja 1 Coríntios, capítulo 11. Voltando lá para Coríntios. 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 17. Olha só o que Paulo está dizendo aqui. Nisto, porém, que vos prescrevo, não vos louvo, porquanto vos ajuntais, não para melhor, e sim para pior. Agora veja o versículo 21. Porque, ao comerdes, cada um toma antecipadamente a sua própria ceia, e há quem tenha fome, ao passo que há também quem se embriague. Ele não está falando aqui que tem quem aquele que toma o copo de vinho. Não é isso que ele está falando. Ele foi além, ele disse se embriague. Então, a embriaguez não cabe. Não cabe na condição de uma pessoa nascida de novo. Vocês estão acompanhando? Porque a embriaguez, ela tira totalmente a lucidez da pessoa. Você sabe, se você já tomou alguma coisa com álcool, gente, aquilo sobe para a cabeça na hora. Depende, né? Se é uísque, vodka, pinga. Isso aí vai, uma cerveja precisa tomar um engradado, mas acaba indo. Agora, essas bebidas fortes, e mesmo o vinho. O vinho é sutil, parece que ele não está fazendo nada. Mas você não consegue levantar se você tomar uma garrafa. Não é? Então, isso vai para a mente e interfere nas tomadas de decisão. Enfim, uma pessoa quando bebe, ela muda completamente. Começa a falar o que não deve. Enfim, a gente sabe. Então, embriaguez está fora. Não pode. Existe um limite. É óbvio que se você... Tem pessoas que são muito sensíveis, que se elas tomam um copo, já ficou meio que, né, perigoso já. Já afetou. Então, existe um limite. Às vezes é um cálice. Tá? Então, ele está dizendo aqui da embriaguez. Agora, atenção. Veja Romanos, capítulo 14. Então, ele servia um vinho aqui na ceia, ok? De verdade. Servia vinho, mas não era para se embriagar. Tá? Então, Romanos, capítulo 14. Por isso que Paulo fala que é, nós devemos adorar a Deus e nos embriagarmos nesta adoração, ficando cheio com o Espírito Santo, em vez de nós nos embriagarmos com vinho, que é o que muitos estavam fazendo. Porque a alegria, ela é permanente quando nós estamos embriagados com o Espírito Santo. Porque a alegria do vinho é momentânea e não é boa. O diabo age ali. Deixa eu abrir aqui. Romanos 14. Então, veja aqui no versículo... Vamos ver de onde que eu vou começar aqui. Ah, 14. Não, vamos começar no versículo 1. Versículo 1, vamos por aqui. Porque ele vai explicar bem aqui o que nós vamos entender com relação ao vinho. O que, que nós não podemos fazer para tirar o testemunho que nós temos de Cristo Jesus para abalar a fé de alguém. Amém. Então veja versículo 1. Acolhei ao que é débil, ou seja, fraco na fé. O quem é o fraco na fé? É aquela pessoa que não tem a plenitude da verdade, é imaturo espiritualmente. O imaturo espiritualmente não conhece a verdade, tá? Não tem o fundamento. Então ele está falando desta pessoa. Não é gente delinquente e tal. Esse débil é fraco, é o bebê espiritual, não tem maturidade. Não conhece por de todo a palavra, a verdade. Não anda também. Não, então, acolhei ao que é fraco na fé, não porém para discutir opiniões, ok? É o seu testemunho que vale, a sua conduta. O mais forte tem que dominar o mais fraco. O mais forte tem que ser exemplo para o mais fraco. Não é para criar contendas. Daí dois. Um crê que de tudo pode comer, mas o débil, o fraco, porque essa palavra está forte, né? Mas o fraco na fé come legumes, quer dizer, vegetariano. Ninguém aqui também vai levar agora para discussão do vegetariano. Porque quando ele diz legumes, realmente tinham e tem pessoas que não querem comer carne. Muito embora aqui a maior discussão era dos judeus que tinham se convertido e não queriam comer carne de porco. Porque vocês sabem que o judeu não come carne de porco e não comia. Mas o crente, o que tinha aceitado Jesus, o nascido de novo, não precisava disso. Mas ficou uma imposição da lei muito grande para os que nasceram de novo. Tipo, você aceitou Jesus, você tem que andar na lei. Então, por isso que ficou muita bagunça e Paulo veio para corrigir isso. E foi difícil, porque eles não aceitavam. É a mesma coisa hoje. Você quer ensinar a verdade para quem está cheio de doutrina errada? Eles não aceitam. Sai discussão, sai confusão. É a mesma coisa, porque é o mesmo Espírito. Então, Paulo queria arrumar isso tudo. Então, veja, no 4. No 3. Quem come, não despreze o que não come. E o que não come, não julgue o que come, porque Deus o acolheu. Quem és tu que julgas o servo alheio? Para o seu próprio Senhor está em pé ou caia. Mas estará em pé, porque o Senhor é poderoso para suster. Um faz diferença entre dia e dia. Outro julga iguais todos os dias. Cada um tem opinião bem definida em sua própria mente. Ele quer dizer que não podia... Porque o que, que eles faziam naquela época? Tinha uma turma, uma linha lá, tipo uma denominação, vamos dizer, que pegava um dia como o dia santo de Deus. Tipo o domingo, sei lá. Então, só aquele dia que era o dia santo e tal e tal. Por isso que ele está fazendo isso aqui. Então... Estava uma confusão, embora eles tivessem nascido de novo, eles estavam trazendo coisas da lei. Então, como corrigir isso? E ele está querendo, Paulo, dizer para acolher esses que ainda estão no engano, como sendo um bom testemunho de Cristo Jesus, para que eles te aceitem e devagar você vai ensinando. Tá? Porque esse espírito da religião é terrível. A pessoa vai ter que ir devagar, recebendo a instrução e orando em línguas, lendo a palavra, para ir aceitando. Porque não é fácil, vocês sabem. Né? Na hora causa um impacto que as pessoas, muitos vão embora, saem batendo o pé e não voltam mais. E é isso que ele está dizendo aqui. Então, no 6. Porque até os fracos, gente, eles fazem isso tudo para o Senhor. Eles estavam guardando os dias, o dia da semana, eles não estavam comendo carne, eles estavam fazendo isso como um sacrifício para se aproximar mais de Deus. Então, fracos na fé, que não precisa. Quem distingue entre dia e dia para o Senhor o faz. E quem come para o Senhor, come, porque dá graças a Deus. E quem não come para o Senhor, não come e dá graças a Deus. É isso aí que ele está falando. Um faz para dar graça a Deus e outro não para dar graça a Deus. Porque nenhum de vós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. De mortos quer dizer dar chance para aqueles que querem a salvação. Tá? Dando chance. Tu, porém, por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito. Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda a língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Ok? Então, por isso que nós temos que buscar a palavra. Tudo que nós estamos dizendo aqui. Porque nós vamos ter que mostrar, vamos nos estar diante de Deus e a nossa vida vai ser toda exposta e vamos prestar conta. Fez ou não fez? Bom, 13. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Atenção. Eu sei, estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Então, eu acho que você não deve beber vinho. Você acha que não tem problema nenhum você tomar um copo de vinho. Então, agora ele vai entrar nesta discussão aqui. Então, como resolver isso? Ele vai dizer... Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Então, ele quer dizer que ninguém deve pôr força nem na bebida e nem na comida, mas andar no Espírito Santo, que é essa a chave, tá? Então, tipo, não é você não pode comer carne, você não pode beber vinho, você não pode isso, você tem que andar na liderança do Espírito Santo. E ele vai te conduzir no melhor, naquilo que vai fazer com que você se aproxime mais de Deus. Tá? Porque não adianta, é lei aqui, gente, ninguém... Ai, se eu souber que alguém tomou um copo de vinho no Natal, está excomungado. Não é o caso. Vocês estão acompanhando? Amém. Vocês entendem? O objetivo é levar a pessoa a ter uma comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é que vai mostrar e dar essa firmeza para cada um. Porque quem está com a alegria do Espírito Santo não precisa de outras coisas para se alegrar. Né? Por que que a pessoa bebe? Porque ela quer ter uma alegria. Tá certo? E ela sabe que bebendo ela fica diferente. Tá? Se você tomar um copão de vinho agora, você já vai ficar diferente. Você já não vai estar desse jeito. Tem muitas pessoas que dizem que toma um copo de vinho todo dia no jantar. Bom, tudo bem, pode tomar. A Bíblia não está dizendo que isto é pecado. Mas entenda uma coisa, que nós, quando nascemos de novo e recebemos essa natureza de Deus e o Espírito Santo, nós não precisamos andar mais nos desejos da carne. Então essas coisas não precisam nos dominar mais. Ele não está dizendo que está proibido. Mas quem está realmente em comunhão com Deus não tem esta necessidade. ficou liberto desta necessidade. Mas não é pecado nenhum tomar um copo de vinho. Vocês estão me acompanhando? Ele disse para não se embriagar. Mas aí que vamos ver se as pessoas têm limite. Você se satisfaz com um copo de vinho? Você gosta de bebida? Por quê que você quer bebida? Porque o Espírito Santo te satisfaz. Vocês estão me acompanhando? Aquele que está realmente em comunhão com o Espírito Santo não precisa de bebida nenhuma. Mas, gente, não pode passar desse copo. Estão acompanhando? Então, se você está bem, para que você vai tomar? Então, é pecado e não é pecado. Vocês estão acompanhando? Agora, 18. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens, ok? Uma pessoa equilibrada. Igual ele está falando no versículo 17. Acompanhou? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida. Tá? Não pode comer isso ou se atarraca na comida, que nem um louco. E também não é bebida. Bebe, bebe, bebe, ou não bebe. Gente, o reino de Deus não é isso. É paz. Se você tem paz, você não está precisando nada disso. Por que que você que se junta numa roda e quer beber? Porque você quer viver aqueles dias do passado que você não era salvo? Estão acompanhando? Então, no versículo 18, aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, sigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns para os outros. Nós temos que ter paz com Deus para que haja edificação de uns para os outros. Porque o importante é ser testemunho. Nós não podemos, ele vai explicando aqui, não podemos causar escândalo para as pessoas, tá? Então, se eu vou na sua casa e eu bebo vinho todo dia no jantar e você vai me servir um jantar, chega lá, eu quero um vinho. Pastora, não sabia que você bebia? Não me diga isso. Aí eu digo, mas eu sou livre em Cristo Jesus, eu posso, não me faz mal. Mas pastora, isso não convém. Não, Jesus já me deu toda a liberdade para isso. Então eu estou causando um constrangimento para aquele que crê que em Cristo Jesus não precisa. E eu estou tirando a fé dele, sabe? Eu estou chocando a pessoa. Então, é isso que ele está dizendo. E não é sacrifício. Então, quem ama Jesus, ama o próximo. Então, eu vou na sua casa. Você não bebe vinho, mas eu bebo na minha casa. Então, você não vai oferecer vinho para mim. Eu fico na moita, né? Quietinha. Tudo na boa. Que, para mim, tanto faz se eu beber hoje ou não. Eu, por amor a você e a Cristo Jesus, não faz falta. Vocês estão acompanhando? Esse equilíbrio. Quem anda com Deus tem esse equilíbrio. Vocês estão acompanhando? Mas, gente, vai fazer os crentes entenderem isso. Vai fazer. Né? Os pileques foram grandes nesse fim de ano. Passagem de ano, então, parece que a pessoa quer, né, enterrar o ano velho de uma maneira... Assim, não quero lembrar um dia. Mas nem um minuto. Traga todas. Aí no 20, não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. Escandalizar os outros é pecado, sabia? Gente, depende da sociedade onde a gente vive e também da igreja que a gente participa dentro daquela sociedade. Tipo a igreja cristã aqui no Brasil. Tem uma ala que não, de jeito nenhum, você está morto espiritualmente agora. Se você tomar um copo de vinho, tchau, você perdeu a salvação. Tem outra ala que, ah, pode tomar, que não sei o que, não sei o que. Então, a gente não pode causar escândalo. Vocês estão me acompanhando? A Bíblia nem está dizendo que é pecado, mas, por outro lado, ela está dizendo que é. Você que vai ter que usar de bom senso. Vocês estão me acompanhando? Agora, não vai ficar de fogo lá em casa todo dia escondido, né? Aí ficou muito mal. Tá? Não é, você não pode ser dependente de nada, a não ser de Cristo Jesus. Você já foi liberto. Agora, tem alguém lá dentro da sua casa que bebe? Não fica lá, enchendo, né? Sabe, sendo agora o juiz do mundo. O seu testemunho é que vale. Não precisa agora exigir de outras pessoas. Deixa beber, se divertir, ué. E daí que você quer? Vocês estão acompanhando? Você já esqueceu o seu passado? Então agora você tem que ser um bom testemunho. Quando se juntar, tem que ser testemunho. Olha, como eu disse, o mais forte é que vai dominar o mais fraco. Não é o mais fraco o mais forte. Porque a debilidade do fraco não causa nada para o forte. A fraqueza do fraco não causa nada para o forte. De estar com essa confusão toda. Agora o forte tem que ter equilíbrio. Porque ele é maduro espiritualmente. Vocês estão me acompanhando? Amém. Agora você vai lá fazer um sermão com o povo que está bebendo. Sai do meio. Ah, não dá. Vocês estão me acompanhando, queridos? Amém. Convém não beber. Mas se beber, também não vai morrer. Mas um copo. Agora, se um copo é muito para você, um cálice. Vocês estão me acompanhando? Amém. Porque não pode alterar a sua mente. Em hipótese alguma. Agora, 22. A fé que tens, tem-na para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Sabe por quê, gente? Isso aqui é assim, ó. Tem muitas pessoas que querem provar para os outros que estão tão livres em Deus que eles podem tudo. Então, eles querem mostrar isso e pode causar, como ele diz aqui, um escândalo para o mais fraco. É exatamente isso. Sabe, eu sou livre em Cristo Jesus, ele já me libertou, eu tenho domínio e eu... Bom, de repente você está abrindo uma porta para o diabo. Porque você quer ser tão livre e o diabo já está te pegando. Então, cuidado, ok? Mas aquele que tem dúvidas é condenado a se comer, porque o que faz não provém de fé. E tudo que não provém de fé é pecado. Então, aquele que tem dúvida, o que é fraco na fé, é isso que ele quer dizer. O que é fraco na fé, condena-se e come. Você entendeu? Porque tudo que faz não vem da fé. E tudo que não vem da fé é pecado. Você entendeu isso? Eu não posso comer isso, tal. Então, fica nesse jogo aí. Agora, o 15, versículo 1. Ora, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas, as debilidades dos fracos, e não agradar-nos a nós mesmos. Entendeu? Se eu estou junto com o que está bebendo, deixa ele, o que você quer que eu faça? Eu não vou beber. Você pode beber à vontade, cair. Eu não vou beber, eu não preciso, não quero, não gosto, não preciso mais disso, não quero. Não, obrigado. Vocês estão acompanhando? Amém. Não que você esteja achando lindo outro morrer de beber, mas ele disse para tolerar, ter paciência, ok? Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação, tá? Porque o próximo representa Jesus Cristo. Cada um agrade ao próximo que representa Jesus Cristo. É isso que ele está dizendo, que é bom para a edificação dele. Porque também Cristo não se agradou a si mesmo. Antes, como está escrito, bom, tudo bem. Jesus mesmo, teve coisas que ele não quis fazer. E teve coisas que não foram agradáveis para ele e ele aguentou firme. Então, é por aí. Nós temos que saber dosar as coisas. Vocês estão acompanhando? Amém. Vocês estão entendendo que não é para beber. Não é para beber. Você não precisa beber nada, nem um cálice, porque você já está livre em Cristo Jesus. Mas, se você quiser tomar um copo que não vai alterar a sua mente, tudo bem, mas você não precisa. E que tudo que você faça não seja escândalo para quem é fraco na fé. Acompanhou? Então, veja Gálatas 5 aqui. Então, quando a pessoa fala lá que Paulo mandou Timóteo, ah, você está ruim? Então, em vez de beber só água, toma um copo de vinho. Ele não falou se embriague. Ele falou, toma um copo de vinho, porque o vinho ia ajustar o estômago dele. Eles eram acostumados a comer o peixe, tomar um copo de vinho, mas não é para se embriagar. Ele falou, olha, então, em vez de você beber só água, toma um copo de vinho, para ver se ajusta o seu estômago, que você não está bom. Vocês estão acompanhando? Amém. Então, é por aí. Então, Gálatas, capítulo 5, olha aqui. Deixa eu me ver. Versículo 13. Olha só. Porque, é Gálatas 5, versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Ok? Você está livre, você... Esperamos, né, que todos consigam dominar o diabo. Você domina a sua carne, será mesmo? Se é verdade, então você tem regalias, porque você domina. Mas Jesus já falou na outra passagem que é para nós termos muito cuidado, para que nós, querendo provar para os outros que temos essa liberdade, nós damos entrada para o diabo. Eu sou livre, mas nem tanto assim, de repente dá entrada para o diabo. Então, olha, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O que interessa, então, é o versículo 13. Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, mas não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Quer dizer, eu tenho essa liberdade que eu posso beber, mas cuidado com o desejo da carne. Que quer mais, vai viciar, não fica mais sem, e acaba se embriagando. É esse o perigo. Então, é pecado e não é. Entendeu isso? Se é pecado e não é, então é melhor a gente descartar. Bom, essa é a minha opinião. Tá? Porque não estou sentindo necessidade nenhuma de ficar bebendo nada. Então, porque o Senhor já me libertou e a alegria verdadeira vem do Espírito. Então, não vamos causar escândalo para os outros, mas vamos interceder e ser testemunho para a edificação deles. Em nome de Jesus, né? Ok? Então, glória a Deus. Mas eu quero explicar mais. Eu vou trazer de novo aquele ensino, a semana que vem, do Nazireu. Vocês lembram que eu já falei, já ensinei aqui sobre o Nazireu? Que nome, né? É porque vem de Nazaré. Tá? Então, o voto que eles faziam, Sansão fez o voto de não cortar o cabelo, não fazer barba. Era um voto que se fazia, não tomava vinho, nada que vinha da uva, nada que fermentasse, que fosse alcoólico. Para ficar na presença de Deus. Eles faziam isto antes, na lei. E tem uma passagem aqui em Coríntios que Paulo acabou raspando a cabeça por causa disso, para purificação e tal, para não causar problemas, para ele poder ensinar que não é preciso. Quem nasceu agora de novo, nós temos agora, assim, numa forma figurada, o voto de Nazireu para buscar Deus. Tipo, eu me afasto até das pessoas e das bebidas ou de qualquer comida e coisas para eu me aproximar mais de Deus. Eu vou trazer isso, então, que é complemento a esse ensino de hoje sobre beber vinho, tá? Que é assim, uma abstinência de tudo, de pessoas e comida, enfim, bebida, para buscar Deus hoje. Amém? Entendo e aprendendo, né? O que os ímpios falam? Ah, naquela igreja não pode beber, né? Não é isso que eles falam? Olha, o meu vizinho ia lá e bebia de cair. Fui para aquela igreja? Não deixa, o pastor não deixa beber. Coitado do homem, nem bebe mais. Não sabe que foi liberto. Pra quê? Já foi liberto. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia.